DJ Elias Silva, com sua humildade e simplicidade, caiu no gosto da galera. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. Eu vou pegar a minha arara, vou dar um trato legal, vou pintar ela de loura, mudar o seu visual. Quando ela for cantar, a galera vai aplaudir, dizendo arara loura, canta aí que eu quero ouvir. Peguei a minha arara, pintei a arara de loura, a arara ficou lourinha, minha arara virou loura, se a loura virou arara, se a arara virou loura, minha arara se empolgou, minha arara. Silva é o mega das marcantes. É o pop som que agora vai tocar. Agita a galera enquanto você dança. Agindo no embalo do arrasta popão. É o pop som que tá no seu coração. Pop som, pop som. TC Sound, potência e qualidade sonora lado a lado. Dance com Betinho, dance com Juninho, dance com o Elisu e com o Dinho. Esses são DJs do seu coração. É o pop som, arrasta a mão. Pop som, pop som. Pop, pop, pop som. Pop som, pop som. Pop, pop, pop som. Talento jovem do Mix, esse é DJ Elias Silva, detonando só as melhores. E qualidade sonora lado a lado. Vem dançar ao som do respeitado, primeiro lugar, padrão e qualidade. Estúdio Bob Sound, produzindo os melhores CDs de Melody. E o povo gosta. Fruto Sensual, simplesmente o maior sucesso. Silva, produzindo os melhores CDs de Melody. E o povo gosta. Silva, de Augusto Correia, para todo o Pará. É o Mega das Marcantes! Jay.

ligadinho, ligadinho. Hoje então vamos lá. DJ Elias Silva. DJ Elias Silva. É o mega das marcantes. Aqui é PC Sound, a potência sonora. Humildade e simplicidade caiu no gosto da galera. Vou gritar pro mundo que eu te quero. Eu não vejo a hora de falar. Já faz muito tempo que eu te espero. Essa solidão vai me matar. Com você me sinto uma criança, inocente a se envolver. Nesse fogo que nos incendeia, vou dizer: príncipe negro, eu me apaixonei. DJ Edilson e Edielson, sei que esse som vai nos envolver. Príncipe negro, vem me dar prazer. DJ Elias Silva, o talento jovem do Mix. É o mega das marcantes.

venha tentar me impedir. Eu vou seguir a nave do som, batendo forte no seu coração. DJ Gilmar e a Tecno Show. Quero ir pra ver o novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o rubi me faz esquecer, vou dançar no delírio do som. Olho pro céu, vejo a nave, quem vai pousar fazendo esse povão dançar, enlouquecer. Eu vivo pro meu rubi desejo mar, fazendo o povão delirar. Show e ponto final. Olho pro céu, vejo uma nave que vai pousar, fazendo esse povão dançar, enlouquecer. Eu vivo pro meu rubi de Dijuvá, fazendo o povão delirar. Ah, é o rubi, rubi, rubi, é que no show. DJ Elias Silva, produzindo os melhores CDs de Melody.